Canal 2 sugere para hoje... Às 14 horas assista ao European Top 20. Às 19h30, fique para ouvir o primeiro de 3 episódios de Vende-se um Vestido de Noiva. E para fechar o dia, serenamente, à meia-noite e meia. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting Countdown. Pop Hits. Number 5. Pop Hits. Number 4. Number 3. Você me encantou demais. Pop Hits. Number 2. Pop Hits. Number 1. As 5 melhores Pop Hits. La la la la. Acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. There's a still in the street outside your window. You're keeping secrets on your pillow. Let me inside, no cause for alarm. I promise tonight not to do no harm. Desejo a você é que

getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you. It's love. Take a chance and